No crepúsculo, sombras brincam. Eu persigo sua luz, mas ela desaparece. Cada sussurro, cada suspiro, você é meu declínio, meu doce adeus. Montanha, você não consegue ver. Esse amor é um fogo que queima em mim. Declínio, ele me puxa para baixo, neste mundo perdido. Estou preso para sempre. Os corações colidem, mas quando eu chego, você escorrega e se esconde como um fantasma no ar da meia-noite. Eu chamo seu nome, mas você nunca está lá. Montanha, você não consegue ver. Você é meu sonho, minha dor, uma dança de esperança na chuva torrencial. A cada passo eu encontro o meu caminho, mas cada chance simplesmente se esvai. Montanha, você não consegue ver. Para sempre perdido na beira da noite, procurando por você na luz que se esvai. Nunca, meu amor, minha luta sem fim neste ciclo de amor. Perdemos nosso voo. Nunca, para sempre perdido.